Rádio Deus de Amor, ZYJ467, AM 1030 kHz, Rio de Janeiro. Nós somos a emissora evangélica que leva a palavra de Deus para todo o estado do Rio de Janeiro. Rádio Deus de Amor. Desde 1972, nós da Igreja Pentecostal Deus de Amor vivemos plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, seguindo o teu coração com amor por Deus, pessoas e almas. Pela fé, que vem iluminando nossos caminhos. Pela palavra, que é ouro para o nosso espírito. Pela esperança, pela paz que nos traz. Pela intimidade, através do relacionamento com o Espírito Santo. E pelas nossas orações, que são sempre onde temos a mais sincera conversa com Ele. Essa é a Deus de Amor, uma igreja que vive pela intimidade com o Espírito Santo.